estabilizado. 2000, autorizado LS, no zero, reportado estabilizado, 4076. Pronto, 4360. Pronto, 4623. Estabilizado 360 para o Galeão. Coloca pistão no zero, saída da AEL, leda após da Dirume, terceiro TPR 9857, segue conforme rota. Controle Salvador 120 decimal 8, transponda 5432. Autorizado, Galeão, nível 360, rota 9857, recorda no zero, da AEL, leda e Lourdes. Controle 120 decimal 8, acionando 5432, chanel 6213. Vai reduzir para 190, 4076. Chanel 6356, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 9. 139. Chanel 6356, continua aproximação, aguardando pista livre, que é legal, no 020. No solo 37, livre direito, chama solo, 1, 2, 1, decimal 9. Direita 1209, grato. Tam 3, 2, 1, 6, desça para 4 mil pés, cancelada as restrições de altitude. Tapa o ajuste no 0, 2, 0. 4 mil, Tam 3, 2, 1, 9. Chanel 6356, livre pouso e pista no zero, vento 140 graus, 129. Livre pouso no zero, 6356. Bom pouso. Final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 9. Vai chamar a torre 18954076. Torre Salvador, bom dia. Boa tarde, Azul 4076, na final. Pista Azul 4076, número 2, guarda a pista livre, que é legal no 020. Guardando pista livre, 4076. Muito boa, tá? 2067 no ponto. Na posição 10, pushback estacionamento. 2067 autorizado pushback estacionamento em taxa. Então, 356, solo 40, livre direita, chama solo 21, decimal 9. Boa tarde, Chanel 356, boa tarde. Chanel 356, boa tarde, Alfa Juliette, portão 5. Alfa 4076, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 150 graus, 139. Livre pouso, 190, 4076. Azul 4463, após o Embraer 190 da companhia passar, ultrapassar a cabeceira, autorizado a linha de manter. Após o Embraer 190 da companhia, ultrapassar a cabeceira, linha de manter, azul 4463. SAM 3216, desça para 2000 pés, autorizado LSX3 da pista 90, após estabilizada. Para o táxi, o Gol 2067, 185 a bordo, 348, alterna Galeão. Gol 2067, parte a siga ainda no ponto de temperatura 1895, já chegou no 020, bom voo. Sente a táxi no ponto de espera 1198, uma frente. Só o número 21, decimal 9. 219, 4078. Salvador, azul, 4076, Fox. 4076, siga via Alfa, reporte antes, táxi Juliette. Alfa, 2 Juliette, para 4076. Via chegada a MAN para o nível 050, ajuste 1020. Via a MAN 050, ajuste 1020, 330. Tá presente, 2230. Mantém a via chegada. Via chegada, 2230. Azul 4463, decolado aos 44, chama controle 120, decimal 8. 208, azul 4463, boa. Boa. Aí. 4463, bom dia. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível 180. Via saída coral para 180, azul 4463. Vai aguardar. Sim. Tráfego material ponto de espera. A nave que saiu só à frente, em nível inferior e praticamente nessa saída. Azul 4076. 4076, aguarde antes da Juliette, seu portão de andar. Ah, bota. Complete a final e chame torre 11895. 195. Virginia, para ela em forma. E assim, a viatura já está indo buscar o dejeto aí. Tá ok. Dois no Minas, escuta. Gente, Mike, Juliette, Romeu, informe o visual, confia a Rainha e a Coimbra. Após a passagem do gol, siga até o portão 3. Portão 3 após a passagem do gol. 407. Avistado, livre pouso, pistão 0, vento 1, no 50 graus, 129. Negativo, 4463. A solicitação foi para o tanque que está na final, para o pouso. Vou passar. Alinhar e manter, pistão no zero. Trato ali mantendo no zero, né? 2 e 4. Carido 2230, desça via para 2000 pés, ajuste 10020, está autorizado em LSX-ray, pistão no zero, repete estabilizado. Via 2000 pés, 10020, autorizado o X-ray, tomará estabilizado, 2230. Direita, solo 12.9. 12.9, é boa. Solo 732, lembrou? 732, na minha siga de Alfa Juliette, portão 62, hein? Alfa Juliette, portão 62. Grau 139, autorizado a decolar, pista no zero. Torre, o gol no 2067 do ponto de espera pronto. O 2067 autorizado, né? Manter pista no zero. Ali mantém pista no zero. Salvador 463, algum? Consiga. Coordenar a Posto Coral, voando proa de Córdoba, né? Aguarde, azul 4463. Controle Xané 6254, boa tarde. O Xané 6254, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Via da El 360, estaria proa direta de da El? Tenha proa até 2000 pés, após estar autorizado com a direita na proa de da El. Para 2000 da El, não, sim, 6254. Visual coerência para pouso, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu tem frequência livre para autocoordenação. Livre, uma boa, Mike Juliette Romeu. 4463, autorizado da presente voar e o COB. O COB da presente, 4463. Autorizado a colapso de 0, V2, 150 graus, 1 no nós. Decolado 53, controle 120 décima 8. 208, boa tarde, tá bom. Mais controle, gol 02067, decolou Andael, Lira Pátima. Gol 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Subindo via para o 360, gol 2067. Se possível, puder voar para o de Mótima. Gol 2067, mantém o perfil, temos tráfego na mesma saída à sua frente. Vai manter. azul 4463, controle. Prossiga. 4 milhas para o limite da terminal, serviço radar encerrado, mantenha nível 180, chame Ilhéus na frequência 1201. Sim, chame Ilhéus 201, azul 4463, boa. Chané 6254, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. 251-3395, tá 254. Controle Salvador, gol 9962, passa o 220 descida, informação para baixo. Gol 1962, acende a estação dessa via, chegada Mare para o nível 050, ajuste 1020. Via Mari pro 050, ajuste 1020, pode voar estação dura? Autorizado o ISAP, está presente, voo 1962. ISAP, voo 1962. Paredo 2230, complete a sinal e chame a torre 11895. 11895, 2230. Torre Salvador, boa tarde, passarinho do 2230. Passarinho do 2230, reporta Stan. Vou trabalhar no externo 2230. Bom, Vitória, azul 4089, essa informação da pauta, ligação Vitória 3-4-0. Passarinho 4089, pronto, cópia. 340, autorizado para a Vitória, na corda pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Olida, transição de Devin, interceptar informes Lu 44 e segue conforme rota. Controle 120, decimal 8, transponda 5438. Autorizado, Vitória 340, decola da no zero, curva direita da El, Olida de Devin, transponda Lu 44 e 60 fotos e coisa, roda com fotos. O controle 120, decimal 8 e o transponder 5431, ponto 4089, posição é 53. Controle 89, confirmando 5436 no transponder, sem parar o feedback, acionamento. Ok, 5432, parado. Azul 2788, a informação para baixo. 2788, boa tarde, prepare a saída da tarde, agora no meu copo. Salvador, 2830. Salvador, 2830, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 129. 7, livre pouso 2230, pistola 0. Gol 1962, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está autorizado ES, reporte estabilizado. Ok, Duna, 2000 pés, 1020, autorizado, portaré estabilizado, gol 1962, obrigado. Duna 230, sol 04, direita sol, 219. Viva direita, 219, após 230. Salvador, boa tarde, Salvador, muito bom, trem? 200, autorizado, por seguro. Agora da pista na 7, na curva direita, saída da El, transição coral. Controle 120, decimal 8, transformada 5434. Correto, Bravo, Totano, parte da bota. Cassiane, senador para táxi, ajuste 1020, 2895, com a volta. Salvador, bom dia, passaria do 2230, livro Alta na Fiscura. Bom dia, passaria do Siga Vial, foi Juliette, remota 1-2, parte principal. Remota 1-2, de Alfa Juliette, principal 2230. Alfa 2788, pronto, cópia. Cópia. Fala Afonso, autorizado nível 1-7-0, decolando da pista 1-0, cumprirá o perfil da saída Momo. Momo, transição frutita, após frutir direto. Controle 1-2-0, decimal 8. Responda 5450. Autorizado na 70 da 10, Momo Frotti direto, 1208-5450, 2782. Correto, 2782, tem para o flashback, né? Anemia 320, confirme? Afirmo. Anemia 320, da presente, está autorizado para hoje. ITAP. Desça para o nível 060, ajuste 1019. TAP 060, milionário, 360. Anemia 320, ação de identificação. Identificou. Canal 6320, cancelada a restrição de altitude na posição estável, desça para 2.000 pés, ajuste 104, está autorizado LS X-Ray, posição 10, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, cancelada a restrição estável, né, 320. Pode falar, Duna? Autorizado, Duna. Ok, Duna. Sim, o já foi autorizado e ele é o sexto opção no zero, gol no 962, reporte estabilizado. Sim, obrigado. 962, portaré estabilizado. Chané 6320, foi o que perguntou sobre o procedimento? Negativo. O 1962, complete a final e chame a torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1962, estabilizado e LS 1-0. Gol 1962, na ponta visual, campo. Já está visual. Zero, retorno 40 graus, 149. Ok, pouso autorizado, pistão no zero, gol no 962, gente. Realmente via chegada ponta e para o nível 1-60. 1-60, 64. Azul 27, 1-1 na escuta do controle, Salvador. Afirmo. Então, identificação. Do 27, 1-1, copiou o controle? Afirma, digo, identificou. Gente, azul 27, 1-1, contato o radar. 57 milhas nordeste de Salvador, vou na pro de pelo. Está autorizado manter a presente velocidade, informe no ideal de descida. Está Azul 2711, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. 4.019, Azul 2711. Chané 6141, desça para o nível 050. Chané 6141, inicie redução para 2509. 2509, patrão. Azul 2711, informe indicada que mantém. Azul 0. Condições de incrementar para 2309, Azul 2711. Ok, eu vou ficar descido aqui, é para 2240. Bem, está autorizado você 2409 na descida azul 2711. Controle Salvador 3282. 3804, emissão 50, informação Papá. São 3804, sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste 1019. 060, 619, Otan 3804. Sou Salvador, boa tarde, voo no 25, informação Papá. Voo no 255, acione identificação dessa via chegada a Bonfi para o nível 070, ajuste 1019. Via Bonfi 070. Bravo Tango, autorizado táxi, porta ponte para dar Romeu. Duna. Duna, até 3204. Bora 962, solo 16, direita do solo, 21 da Small Log. 319, gol, 962. 299 indicado, OTAN 3204 vai reduzir para 350. Sim, tem mais condições de manter 2509 até que ponto? Até Duna, OTAN 3204. Obrigado, Monte. Informe quando necessária a redução. Tá ciente, pode descer conforme a carta para Duna, OTAN 3204? Afirmo. Descida então para 2000 pés até Duna, OTAN 3204. Elevador Campo Avista, 6320. Chamei 6320, chame a torre 1895. 1895, chamar. O Chamei 6141, reduz a velocidade para 2309. 2309, 6141. Gono 255, reduz a velocidade para 2409. 2409. Salvador, 7326, autorização de tráfego para Fortaleza, está pronto para quase. São 3216, autorizado para Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, após conforme plano de voo. Decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída Momo, transição Frotin, controle 120, decimal 8, transponder 5442. Autorizado, Fortaleza, no 370, Perzulu 9, Bangu, Abu, Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda, Momo, Frotin. 208. Controle 5442 no transporte. São 3296 correto, portão 6, chame pronto, pushback, funcionamento. Tá pronto. Sim, se aguarde um minuto para o início do push, aeronave da Gol irá ataque a retaguarda para parqueamento no 07. Após, em coordenação autorizada, chame táxi. Guardando passagem do Gol, depois da passagem autorizada, vocês vão me chamar a portão. Volo 962, Juliette, portão 07. Juliette, portão 7, volo 962. 4, uniforme para o número 4 para aproximação. Após uma centena, reduza para 2209. Do 2788, apenas confirmando, encontra-se no pátio 3, pátio Carlos, afirma? Ah, afirma, eu sei que é lá de cara. Tá, chama o taco. Fala, azul 4089, azul 4089, autorizado, chame o táxi. Apresente o meu táxi, 4089. É, 2236. Chamada pra frente, é 2719. Prossiga. Restauração para o procedimento LS, curve à esquerda, proa 240, limite a magnética 140 de Simbra. 240 para a esquerda, magnética 140 é o limite, a velocidade não é. Tá tudo, eu vendo 150 graus, 1-1, nós, autorizado a decolar. Posso querer mais que agora de Simbra seria o 230. Só conferir. 226. 226, sim. Aí tem divergente aqui do equipamento do outro, obrigado. Sim. 320, solo 22, direita solo 219. Direita solo 219. Autotâmbio decolado, 22, controle 2019. 208, eu quero ver que tá, ó. Solador! Boa tarde, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, decolador 97, saída da transição coral, na sua escuta. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar na decolagem, suba-via saída da El transição coral para o nível 200, após 1.000 pés, autorizado direto coral. Sente, após 1.000 pés direto coral, Bravo Vitor Tango, já dá presente para o coral, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, recebo 200 pés, confirme? 1.200 é presente, Bravo Vitor Tango. Agora sim, recebo no 1.200. O Chané 61141, vetoração para o sequenciamento, curve à direita, proa 240. O limite é a magnética 1.10 de Simbra. O 4089, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre 1182-95, ajuste no 019, um bom voo. Eu no 019 agora via Índia, do ponto de espera da 10, ponto de espera, bom trabalho. Para o puxamento de treinamento, chame 6203-02. Chame 6203, aguarde para início do puxa. Aguarde 6203. Oi, Juliette, minha 320. Sim, a gente mantém a posição entre o táxi da Juliette aguardando liberação do portão 6-12. Estamos aguardando o táxi da aeronave da Santa. Por gentileza, mantém a posição agora. Avisou com a Marília, mantendo a posição. Táxi 3216. Contrário a Salvador, estamos em 4 horas e 15, PLB1 no 4-2. Então 3216, táxi via Patiuno, Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre 118-95, ajuste no 019, um bom voo. Patiuno, Índia, 295.0, 32, também. No final 220. Onde Salvador, o azul, patiuno, o 409 é autorizado, além de decolar pista no zero, vetor no 40 graus, 129. Também decola da 40. Voltar 3804, início de redução. Sim, está 3854, reporte estabilizado. Vai reportar. O Mona 25 vai... Gente, informe ao término do civil, gol no 255. Gente, já retorna para a 245. Gente. Ajuste no 019, bom voo. Dois, coordene com a equipe de solo após passagem do ATR da Azul, a retaguarda autorizada para o inspecionamento, chame táxi. Olha a passagem do ATR, está autorizado para o inspecionamento, chama táxi, chame a 2-1-3. Tango. 100 graus. Tá 3804, complete a final, chame torre 1895. 1895, 3804, obrigado. Torre Salvador, 3804, final da 10, visual. 3804, continua a aproximação, João Alex está ali. Aguardando livre, 3804. Xanem é 1141, mantenha nível 050, aguarde para prosseguir na descida. Bravo Vitor Tango, da presente, está autorizado o direto de destino. Direto de destino, Bravo Vitor Tango. Xanem é 1141, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1019. Dono 255, informe que está mantendo o desvio. Pode retornar para o lado do agora, 255. Gente, curve à esquerda, proa 2... proa 200. Esquerda 200, 255. Limite permanente. Vibra 279. Voo no 255, esquerda, proa 200, limite permanece, desce e mantém nível de voo 060. 200, permanece limite, desce... 060, 255. Azul 2711, desça e mantenha 2000, aguarde o último vetor pro ILS. 2000 aguardando, azul. Mike Juliette, Romeu, prossiga. Intercepcionando BR-324 para sobrevoo Rótula do Macaxi, agora é mim, Mike Juliette, Romeu. Mike Juliette, Romeu, confirma essa nave 0115. 0192 no Fiel, Mike, Mike. Mantenha 500 pés. Escuta. Azul 2711, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 140, autorizado LS, reporte estabilizado. 140, reporta não estabilizado, Azul 2711. O Xanem é 1141, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 140, autorizado LS, reporte estabilizado. 140, reporta não estabilizado. Bono 255, curve à esquerda, proa 180, limite ao localizador. 180, limite ao localizador, bono 255. Canal 6315, acione identificação, desça via chegada a MAN para o nível 060, ajuste 1019. Chané 6141, está autorizado descida para 2000 pés, reporte estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Voo no 255, reduz a velocidade para 1909. 1909255. Chané 6141, vai seguir tráfego com a TR-72. 9 milhas à sua frente com um grau de 170. Reduz a velocidade para 1809. Zul 4089, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, da presente autorizado direto Leda. 340, da presente direto Leda, 4089. 2-1-6, autorizado, levantei, puxa no zero. Levantei. 3804, solo 30, direita, solo 2-1-9. Direita 219, tá 3804, obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3804, livrou. TAM 3804, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, TAM 3804. 4089. 788, ponto para a batalha, para o portão da rádio. 2728, manter ponte para guardando. Muito bom, boa tarde, eu sou 2711. 2711, boa, continua a aproximação, aeronave Luciana, informar a pista livre. Guardando, azul 2711. Boa tarde, Xanin 6213, com 168 a bordo, Guarulhos 3:35 de autonomia. Xanem 6213, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre em 1 ou 8 decimal 95, ajuste no 09, um bom voo. Obrigado, boa tarde. 1 0 9, Índia, ponto de espera 1895, Xanem 6213. Netuno 50 graus, Nuno 9, autorizado pouso, destino 0. Todos autorizados para o azul 2719, poderia por gentileza confirmar o vento? Nuno 50 graus, Nuno 9. Obrigado. Lance 32 e no meio, decolagem 32, controle do 0.8. 3-0. Ou 701-256. A 32116, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 370. Momo 370. 2788, após o pouso da aeronave na curtíssima, autorizado a alinhar e manter pistão no zero, se preparando. Após o pouso, até manter 2788. Momo 255, desse mantenha 3 mil pés da guarda de vetores para o ILS. 3.255. Ganha, CNM1 no patrono. Por fim? CNM1 no patrono. Como 255 para interceptar curva esquerda, para 160, autorizado LS, reporte estabilizado. 160, reporte estabilizado, 255. Desça para 2 mil pés, o ajuste 10019, gol 1255. 2 mil pés, 255. 37, 11, no solo X34, libera a direita, 121, decimal 9, solo. Vai liberar a direita, 219. Controlei, Salvador, boa tarde, está 3144, centro da Quebec. 3144, sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1019. Autorizado, via chegada a Mari, 1019 para os 50, autoriza da presente direto e SAP? Negativo, mantenha o perfil da chegada. Muito obrigado. Chané 6315, voe Duna da presente, desça para 4 mil pés. Quanto Duna, para 4 mil pés. Da 3216, vou incógnito da presente. Azul 4089, chame centro Recife, 1251, alternando 3395. Vai chamar Recife 351, alterna 3395, azul 4089. Mirabel 12, a sua identificação. Mas está vendo dois.